estar aqui no palco, mas noutras funções, é um desafio também. É um desafio e, sobretudo, aqui neste teatro que eu já não venho cá desde 2008, aliás, o Teatro Aveirense foi o primeiro sítio onde eu toquei com o meu primeiro disco, assim, que iniciava a turnê. E foi o primeiro sítio, que eu até tenho uma fotografia disso, que na porta dizia esgotado. Eu fiquei super contente. Portanto, também tem esse cariz emocional. Mas sim, são funções diferentes e exigem coisas diferentes, não é? Nós. O que é bom, eu gosto de desafios. Estar aqui a falar de música, há sempre algo de novo a transmitir? Eu acho que sim, estes encontros ajudam muitas vezes a sistematizar e até nós próprios, que parece que já pensámos sobre música mil vezes, o facto de nos perguntarem as coisas de forma diferente ou de nos porem uma perspectiva nova à frente faz com que tenhamos uma ideia nova, uma ideia fresca sobre as coisas, e isso é muito interessante. Ou seja, venho falar, mas venho aprender também. Acaba por ser também uma autodescoberta, de certa forma. Sim, eu diria que sim, é uma autodescoberta e até às vezes verbalizar coisas que temos dificuldade em, ou seja, pensamos só e nunca temos a oportunidade de verbalizar, porque em conversas não surge, ou em entrevistas também não surge, e às vezes nestes encontros isso acaba por acontecer, e isso é muito, muito interessante. Eu falo na sua carreira, tem havido algum planeamento ou vai surgindo dia a dia novas ideias, novos projetos? Eu costumo ter, assim, portas abertas para várias coisas na vida, acho que é importante. Não gosto de olhar para a vida só com um sentido, acho que há muitos caminhos e gosto muito de os aproveitar e gosto muito de me conhecer e de desafiar nessas novas aventuras. E, portanto, para mim, todas estas coisas que vão aparecendo, agarro-os, se te achar interessante, se eu me sentir bem nessa descoberta. E óbvio que em relação à parte musical tem que haver um planeamento mínimo para que depois as coisas cheguem às pessoas e que nós possamos, enfim, dar concertos e mostrar o nosso trabalho, mas gosto muito, acho que a vida deve ser vivida um dia de cada vez, de facto. Não tem sido uma atividade monótona? Não tem. Claro, como em todas as profissões, há coisas, hábitos, rotinas, mas eu diria que sou uma sortuda por poder fazer música e poder viver da música, porque é de facto, eu não vejo isto como um trabalho, não é? Para mim, fazer música é trabalho, mas não é trabalho, é também um prazer, é um desafio, é uma autodescoberta. Portanto, fazer uma coisa que me permita de sentir outras coisas, que não seja apenas uma obrigação, é uma bênção. Receber este convite foi, de certa forma, uma surpresa. Foi, não estava nada à espera e fiquei muito contente. Fico sempre um pouco espantada que alguém tenha a generosidade de querer ouvir falar sobre qualquer coisa. Portanto, acho isso fantástico e cá estou eu para ver o que é que tenho para dizer ou não sobre para que serve a música, neste caso. Cada um de nós tem uma margem de progressão, né, de chegar à perfeição, que é chegar ao limite, ainda tem margem de progressão. Olha, eu não sei, eu antes era muito obcecada com esta coisa do fazer perfeito, de chegar à perfeição. E o que eu tenho, pelo menos, descoberto ao longo do meu caminho é que eu não sei se a perfeição existe. Ou melhor, há momentos de perfeição, mas não sei se essa perfeição existe. E uma vez que se chega, se essa perfeição existisse, hipoteticamente, seria muito frustrante chegar lá, porque depois o que é que eu ia fazer? E, portanto, fico contente que o caminho seja feito de altos e baixos e que eu consiga com isso aprender e construir coisas novas, fazer o melhor que eu consigo. Mas isso não implica propriamente a perfeição, até porque a imperfeição às vezes tem coisas muito perfeitas. Falando em imperfeição, há quem diga que cada vez erramos cada vez mais, mas a perfeição é chegar a um ponto em que erramos menos e erramos melhor. Sim, eu acho que essa é a frase do errar, acho que vamos sempre errar, quer seja por desconhecimento, por inexperiência, o que quer que seja. E isso é bom, porque isso traz novidade à vida, isso traz alento, não é? É conquista, vamos fazer melhor da próxima, vamos, portanto, temos objetivos. Mas, de facto, o errar melhor é que é o importante, que é não correu muito bem, ok, porque é que não correu muito bem, o que é que eu senti, não senti, e o que é que eu quero fazer de diferente da próxima vez. E eu acho que isso é que é o interessante, é assim que se cresce, aliás. Falou em querer fazer, como é que é o futuro? Olha, o futuro é agora até ao fim deste mês, tenho algumas conversas, fui de facto convidada para várias conversas dentro deste universo, de pensar a música em conjunto com outras pessoas. Tenho ainda um concerto e dezembro, sobretudo dezembro e janeiro, vai ser um bocadinho meses de clausura para eu me concentrar na composição de um disco novo, que há de sair alguns em 2016, esse é o plano. O ato criativo é mais complicado do que estar em palco? É diferente, são desafios muito diferentes. Estar em palco tem muitos desafios também, implica diferentes sentimentos. É uma adrenalina melhor? Adrenalina é uma melhor. Adrenalina... É uma adrenalina mais presente, mais momentânea e que tem que ter uma resposta rápida, não é? Porque eu estou ali, está a acontecer. O facto de me sentar a compor um piano implica também uma adrenalina, que é o que é que eu vou encontrar ali, não é? Naquele encontro com o instrumento e com o ato de composição, e traz também muita frustração, que é isto não vale nada, estou aqui a perder tempo a fazer isto, já está feito, melhor do que eu, já fizeram. E tem esse lado mágico, que é depois há um momento em que qualquer coisa acontece, não sabemos bem porquê, e vamos parar a um sítio, ah, eu gosto disto. E isso também é da adrenalina e cria uma certa, como dizer, uma certa dependência, não é? De depois ter esse caminho. Mas são de facto coisas distintas, não sei, sinto-me diferente nos diferentes mundos. O público também faz espetáculo, a química do público tem sido uma surpresa pela positiva para si? Tem, eu costumo dizer, eu sou uma sortuda e sou de facto por haver muita gente, felizmente, que gosta daquilo que eu faço e que perde tempo ou ganha, não sei, espero que ganhe tempo na sua vida a ouvir a minha música, a interessar-se por aquilo que vou dizendo, escrevendo, etc. E portanto, nesse sentido, acho que não poderia correr melhor, não é? As pessoas estão disponíveis e isso é fantástico, de fazermos qualquer coisa e haver do outro lado resposta, abertura para receber aquilo que fazemos, é maravilhoso.